sentir bem. Eu me recordo, depois que eu cansei de ser espírita de gabinete, aquele sofrimento danado, fui trabalhar na Federação do Ceará. E me colocaram como médium de transporte. Eu pegava os palestrantes no aeroporto, levava para o hotel, do hotel para o centro de convenções, de volta para o hotel e depois para o aeroporto. E foi maravilhoso. Depois do congresso que nós participamos, como médium de transporte, deixei o último palestrante no aeroporto. Eu voltei do aeroporto até a minha casa, chorando compulsivamente. Não sei como eu não bati o carro. De alegria, de finalmente estar fazendo alguma coisa. Porque em todas as filosofias, meus amigos, diz, está dito que mais vale um grama de ação do que uma tonelada de palavras. Se a gente ficar só estudando, nós vamos virar o quê? Os doutores da lei de antigamente. A classe de pessoas que o Cristo mais condenou, foi mais severo com elas. Os hipócritas, os fariseus, os puritanos. Vamos ficar aqui discutindo o sexo dos anjos. Se Jesus tinha corpo fluídico ou se não tinha corpo fluídico. Se Nossa Senhora era santa ou era virgem ou se não era virgem. Se Allan Kardec era ou não era a reencarnação de Chico Xavier. Isso é falta de trabalho desse povo, viu? Eu acho. Tanta coisa para se fazer. E num conto que eu vou deixar até uma cópia depois com a Ivanise, chamado Um Nome Difícil de Dizer, tem uma história muito engraçada. A autora de Fortaleza escreve muitos livros e ela fez esse artigozinho pequenininho dizendo que o grande senhor das trevas estava reunido com seu séquito. E eles estavam lá para discutir como atacar o Espiritismo. E o grande senhor das trevas, diante dos seus amigos, disse: olhe, nós vamos combatê-los primeiramente através do sexo. Vamos estimular a sexualidade de maneira muito grande, como já fizemos no passado. E aquela plateia ovacionava, batia palmas para aquela ideia brilhante do senhor das trevas. Isso foi baseado no livro Trilhas da Libertação, de Manuel Flamengo de Miranda. Segundo lugar, ele diz, nós vamos estimular o estudo. O estudo? Eles ficaram sem entender. Ele disse, é. Porque eles vão ficar tão preocupados com o estudo que vão ficar discutindo entre si quem tem razão, quem não tem. E assim nós vamos dividi-los. E aí a plateia bateu palmas mais uma vez. Porque assim eles estarão sempre não conseguindo fazer a... E não conseguia falar a palavra. E por último, nós vamos estimular a caridade. E eles, a caridade? Se eles é, porque eles vão ficar tão ocupados com trabalhos assistenciais que vão esquecer de fazer a tal da Não consegui dizer a palavra. E aí todos bateram palmas mais uma vez e aí, finalmente ele conseguiu. Porque a nossa maior inimiga é a reforma moral. Que nos parece ser o objetivo da doutrina espírita. Kardec pergunta qual é a nossa missão aqui na Terra, se auto-aperfeiçoar, contribuindo para a harmonia das leis de Deus no universo. Estamos aqui para assim nos melhorarmos. Reconhece o seu verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então, reconhece as suas inclinações negativas e tenta trabalhá-las, transformar-se. E aí ela termina o artigo dizendo: vai fazer diferença para a minha reforma moral saber se Jesus tinha um corpo fluídico ou não tinha um corpo fluídico? Vai fazer diferença para o meu adiantamento moral saber se Maria era virgem ou não era virgem? Vai me tornar uma pessoa mais caridosa saber se Chico Xavier foi ou não foi a reencarnação de Allan Kardec? Isso são ideias que são colocadas para nós, para que nós, em vez de estarmos unidos, nos dividamos. E eu fiquei surpreso quando vi que a palavra Satanás